Ouça agora na Antena Web Gira Brasil. A seguir, não perca mais uma edição de Ele e Ela. Começa agora Gira Brasil. 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Thank you. dia de festa e você deve vir e ver como é que é. Veja só as bandas que estão chegando, vai ter muita mulher. San Marino! Alô, galera! Você não pode faltar, é a festa legal. Nós vamos te esperar. Banda legal! Manda ela pra festa legal. Manda ela pra festa ser legal. É conselho de amigo, eu conto contigo. Manda ela pra festa legal. Vem que vem, terceira dimensão! Minha mãe me disse, tá na hora de casa. E é nessa festa que eu vou estar. Pode ser loira ou morena, quem sabe vou me apaixonar. Nessa festa tem corpo e alma. Meu pensamento eu não vou mudar. Já sei o dia e também o lugar. É na festa legal que a gente vai se ver. Tenho certeza pode acontecer. Musical Champion. Tira esse batom se quiser me beijar. Só nessa festa que eu vou deixar. Mas então tira esse batom se quiser me beijar. Eu só não posso é me complicar. Musical JM. Estou quase morrendo de saudade. Não consigo controlar minha vontade. Nessa festa a gente pode se curtir e marcar um novo encontro pra juntos sair. E chega mais os atuais. Nós vamos estar por aí fazendo essa festa legal. Nós vamos nos divertir. Vai ser legal, vai ser legal. Essa é a festa legal. Foi bom demais cantar com vocês. Essa festa é legal, obrigado outra vez. Que Deus ilumine sempre o nosso caminho. Contando com Ele, nunca se está sozinho. Foi bom demais cantar com vocês. Essa festa é legal, obrigado outra vez. Que Deus ilumine sempre o nosso caminho. Contando com Ele, nunca se está sozinho. Mostrou que veio pra ficar. Mais uma feliz por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Yeah.

man of intelligence. The fool I keep concealed in my person takes over my talk and occupies my mouth. On other occasions I'm dozing in the midst of people of some distinction, and when I summon my courageous self, a coward completely unknown. Instead of the firemen I summoned, an arsonist bursts on the scene, and he's there's nothing I can do. What must I do to single touch a bell and call upon my real self, the truly me, cause if I really need my proper self, I must not allow myself to disappear. How many I am, nor who will be being. But when I call upon my